Projeto X Podcast. Projeto X Podcast, e hoje estamos reunidos para falar de um tema bem polêmico: quadrinhos americanos e quadrinhos japoneses, HQs e mangás. E afins, né? Aqui é o Mugiwara e eu tenho sérios problemas para ler HQs, porque eu sempre começo lendo errado. Outro dia o Mugi tava falando comigo e falou assim: não, não é da direita pra esquerda. Eu falei: porra, Mugi. É muito problemático isso pra mim. Eu tenho que ficar mentalizando sempre, tipo, é colorido, é da esquerda pra direita. É tipo assim, é mão direita onde eu seguro o garfo, a mão esquerda onde eu seguro a faca, né? É assim. Eu sou canhoto, então inverte isso. Então aí já confundiu a cabeça do Mugi. Ele já não sabe mais qual é a direita e qual é a esquerda. PDS. Ah, é. Você sabe que o errado é você, né, cabeça, mas tudo bem. Eu sou Fernanda Fofonca, independente de ser quadrinho ou mangá, eu só quero ver o final da história. Olha a crítica, escondida. Isso olha foi aí. Uma indireta, Fer? Também. Que isso? Aqui é o cabeça e a rotatividade de autor salvou Cavaleiros do Zodíaco. Coitado, Kurumada. Cavaleiros do Zodíaco tem salvação? Tem, Lost Canvas. É só não botar o Kurumada na história. Coitado do Kurumada, o que o cara fez da vida? Ele só não sabe desenhar, só isso, ué. É, tipo, ele e o Robert Life são amigos, né? Muito amigos. Ele é o Rob Life de japonês. Ah, que eu seja, e a gente tá proibido de falar One Piece nesse cast, por favor. Quê? É, sim. Aú, uhum. Aú, aú. Aqui é o Panda e o Sage não deixou polemizar. Droga, nem vai dar pra discutir. Bem, só caracterizando, então vamos falar sobre mangás, a mídia japonesa de quadrinhos, e sobre HQs, a mídia americana de quadrinhos. Né? Na verdade, o nosso foco é falar nessas, vamos dizer assim, no que é grande, né? Então hoje, questão de quadrinho americano é DC e Marvel, o maior, que é mais vendido, é mais consumo geral. De massa, vamos dizer 70% assim. 70% do mercado americano, se não me engano. É que nem você pegar no Japão, que seria Shonen Magazine e Shonen Jump. Dá pra colocar dessa forma. É, mas eu acho que a comparação daí com o mangá, ela é um pouco mais profunda nesse sentido do que tu focar numa editora. Porque o problema é que os Estados Unidos, ele é baseado de DC e Marvel. Tipo, 70% e cacetada por cento. Não tem como, não vale a pena falar da Image. Até porque a Image foi fundada pelo Rob Liefeld. Nossa, isso porque não é pra polemizar. O meu problema com a Image é o Rob Liefeld. Só isso. Só porque ele fundou a Image, só isso. É só o Rob Liefeld. Na verdade, a ideia mesmo é pra gente tentar apresentar pra vocês que não estão acostumados com um ou com o outro, as diferenças, porque tem muita diferença, não só o fato de ser preto e branco e um colorido, mas não dá, só o dá fato até de, uma... de um ser lido de frente pra trás e outro de trás pra frente. De trás pra frente, exatamente. Tem muita diferença na parte editorial, na parte de distribuição, de produto de base. E a gente vai tentar abordar um pouco isso aqui. Mangá não é um produto específico pra uma faixa etária, pra começar. Existe mangá pra todas as idades, desde pra uma criança, pra um adolescente, pra um jovem adulto, pra uma pessoa da idade do Sage. Tem lá sua classificação indicativa. Existe pra gênero feminino, masculino. Quer dizer, é um produto que não tá restrito a um nicho de pessoas. No caso dos Estados Unidos, o nicho deles é mais restrito. É muito mais restrito, voltado pro público masculino, de adolescente e pra jovem, né? Jovem adulto. Então, acho que essa é a maior diferença que eu vejo entre mangá e quadrinho. A questão da abertura de público. Essa é uma das diferenças assim, mais marcantes, vamos dizer assim. Mais do que a questão de ser pintado ou não, de dar ordem de leitura. Isso eu acho que é o basicão e tipo, não é tão importante. Acho que a gente tem que começar a analisar como é que cada uma dessas obras, elas conversam com seu público. Mesmo aqui no Brasil, que a gente tem o público nerd e tal, e tem o público otaku, né, que é aquele mais restrito mesmo a anime e mangá. E mesmo assim, aqui ele é muito menos atrativo pro público feminino quadrinho do que o mangá, por exemplo, o mangá shoujo, vamos pegar, que já é específico pra esse tipo de público. Mas aí é que tá, é que o quadrinho, e eu aqui dando a minha opinião como mulher, ele não é feito pra mim. Exato, então. Ele não é feito pra mim, ele não conversa comigo, entendeu? Eu acho, você claro, que é eu leio... Você é Fernanda Fofonca e o quadrinho não te representa. Não me representa. Então, assim, claro que eu já li muitas histórias, algumas histórias legais, eu admito aqui, eu não sou uma grande leitora de quadrinhos, nunca fui, porque justamente eu nunca me senti atraída por quadrinhos. Eu li algumas histórias isoladas, assim, que são bem legais, mas o que, cara, tu vê aí uma mulher super gostosona definida nos quadrinhos, tu vê a história... Começar. A história é totalmente voltada pro público masculino, entendeu? Não, mas... Eu sinto falta, pelo menos nessa grande mídia, que é DC e Marvel, algo que converse comigo pra mim realmente querer ler, entendeu? Não que eu queira... Não, assim, ó, e eu vou ser bem séria, eu não tô pedindo um romancezinho água com açúcar, não é isso que eu tô pedindo. Mas é algo que eu consiga mais, assim, me sentir afeiçoada à obra, entendeu? Diferente você, do que você tem, tem que sentir que aquilo foi escrito pra você. Exato. Ô Fer, eu entendo o seu ponto de vista e eu encaro assim, por exemplo, pra você, DC e Marvel... são equivalentes a shonens, mangás. Mas é, certo? Exatamente, mas elas, se tu for fazer uma análise, elas são shonens. O problema exatamente. É que nos Estados Unidos eles basicamente só têm o shonen, né? Diferente exato, do que acontece exatamente. No Japão, que eles têm opções pra vários públicos. Então, uma coisa que é até legal, pegando já aí o que foi citado, primeiro que eu não tenho dados numéricos de quando foi o primeiro mangá escrito, mas... eu tenho ideia de que foi já faz... logo depois da Segunda Guerra. Nossa. Não foi com o Caio, cara, o Osamu Tezuka? Foi Astro. O Osamu Tezuka, ele definiu a forma do mangá, mas já existia mangá, tirinhas de mangá, muito tempo antes. A definição do atual mangá... Bom, digamos que o Osamu Tezuka, ele criou a estética que você vê exato, em mangás, assim, com os letreiros, com expressões faciais. Por isso ele é chamado de Deus do mangá. Olhos não. Grandes. Isso, dá pra citar, você consegue... Coloca um ano pra mim, por favor, pra ter uma ideia. Ó, assim, aqui, a segunda a fonte de conhecimento do universo, Wikipedia, o mangá tem suas raízes no período Nara, que é... remonta ao século... Desculpa, ao século 8 depois de Cristo, que eu tava fazendo os cálculos ali, porque ainda é números romanos. Não, mas se você pegar se você pegar assim, a estética do anime, mangá atual, né, da definição de mangá atual, eu creio que a partir de Astro Boy, que começou, acho que em 1952, quando começou o mangá. Então, 52. O Superman, que a gente pode colocar aí como o primeiro grande super-herói nesse quadrinho, ele é de 34. Então, eu sinto que é o quê? A gente tá em 1934. Você acha que as mídias se importam com o público feminino? Sinceramente, vamos ser sinceros aqui. Não, 34? Quem consome é o homem. Não, tá 34, quem consome exato. É o homem. Sociedade machista naquela época, hein? Porra. E a gente tá vindo num período, se não me engano, 34... 34 tava tendo alguma coisa, assim, de... não tava um período muito bom nos Estados Unidos. A crise? 34 foi logo após a crise de 29. Estavam já, então, eles estavam se refortalecendo, mas estavam já passando pela crise, mas... O que que eles queriam ler? Eles queriam ler algo que revitalizasse essa coisa do ser humano. Então você traz um super-homem, o cara que vai conseguir te salvar de tudo. É isso que você quer uma âncora, uma esperança. O Superman surgiu assim. Ele é o cara que ele consegue sobrepujar qualquer problema do dia a dia, na sua origem, né? O Osamu Tezuka ainda tem que levar em conta que ele sofreu muita influência de ninguém menos do que o Walt Disney, entendeu? Na hora também. Da concepção do próprio Astro Boy, que foi o primeiro sim, mangá. A influência de Walt Disney coloca muita coisa, mas, por exemplo, se você pegar os olhos são muito Mickey, né? Os olhos grandes, assim... mas ainda assim você vê no Astro uma coisa que eu pego muito de Superman, que é uma cueca por cima de... Caraca, esperando uma coisa mega profunda da psique do personagem, o cara me tira a cueca. Ai, ai, ai. Bom, deixa eu tentar voltar para um nível mínimo de qualidade pra esse cast, que é o seguinte. E aí, como a gente tá falando, poxa, você tem o Superman, aí você... que é um super-herói que ele vai tentar. Ele, a questão dele é a esperança. Ele é o cara que consegue sobrepujar tudo. Depois, quando a gente pega, por exemplo, lá no início da Marvel, quando a gente pega, por exemplo, o Capitão América, ele vem num período de guerra, em que os homens que estavam em guerra, tanto os homens do fronte de batalha quanto as crianças que ficaram aqui, liam aquilo e aquilo inflamava o espírito deles e dava esperança. O cara do fronte, porque ele queria ser o Capitão América, porque ele queria ser o cara que ia brigar pela nação, e a criança que via no Capitão América o irmão que foi pra guerra. Então, quer dizer, você vê que o quadrinho norte-americano, ele foi baseado para homens, assim. Ele é a cultura do primeiramente, porque a mulher não tinha por que fazer quadrinho pra mulher, porque ela não ia comprar, ela não era o público consumidor da época, e depois pela questão da guerra, né? As duas grandes editoras. O mangá, ele já me parece um pouco diferente, porque quando ele já surge... Na verdade, ele surge depois de um período também complicado, que é o período após a Segunda Guerra Mundial, né? O mangá... E por isso que o Astro Boy vem com isso. O Astro Boy, ele tem a linha do Superman, que é aquela coisa da esperança, do cara bom, exatamente, que vai ajudar. Não, né? Na verdade, o mangá e o anime, né, vamos dizer assim, eles tiveram muito impulso depois da Segunda Guerra Mundial, porque era um entretenimento barato. E considerando que a população, ela tava em recesso econômico, carente, tava... com problemas financeiros e tudo mais, tu tinha um entretenimento, pô, mangá, aquelas folhas de jornal é barato, entendeu? Então, era um entretenimento que começou a ganhar mais força no Japão e até atingiu o auge que ele tem hoje, né? E aí, no caso, o quadrinho seguiu essa coisa, né? Tipo, é só pra homem, então as mulheres são desenhadas e escritas pra homens, enquanto o mangá, ele já se abriu. Ele viu que ele podia escrever pra vários tipos de pessoas diferentes. Entretanto, digo mais, o mangá, ele se abriu para esse público, mas um grande, maior público ainda é o mesmo público dos Estados Unidos, que seriam os homens. Os garotos, João. Garotos, sim. Mas é que tá, o mangá tem a opção para mulheres. Tem, tem opção. Não tem essa opção. Exatamente, concordo. E tu tem mangás femininos que vendem muito, vide o que é Clamp. Exato. Hoje, por exemplo. Aliás, Clamp, que nem a gente falou no podcast de Clamp, não vem de um gênero, né? Mas tu pega a obra mais conhecida delas, é Sakura Card Captors, no mundo. Então tu tem grandes obras femininas. Puta shonen. Qual? Sakura Card Captors é um puta shonen. Aham, porradeiro. Tá. Porradeiro. Super. Ainda mais aquelas coisinhas rosas espalhadas por todos os cantos, né? Bichinhos, fofinhos. É shonen porradeiro sem preconceito. Claro. Né? Aliás, ô cabeça, tu falou uma coisa que é muito justa. Sem preconceito, mangá não tem preconceito. Isso às vezes chega a ser nós assustador. Nós temos preconceito. Nós que temos preconceito, os mangás não, né? Como a gente falou, o mangá, ele tem a liberdade de ser escrito pra realmente qualquer tipo de público. Até o público maluco que gosta de pedofilia. Ué, tem o Shotacon, existe. Então, existe. E tem essa liberdade, esse público consome. Diferente do quadrinho norte-americano Linhas Gerais, que é feito para os homens. Eles até brincam que são homens héteros, né? Os quadrinhos americanos. O pessoal fala, porque a Mulher Maravilha, o estereótipo dela, digamos assim, de uma mulher poderosa e bonita, é pro cara hétero. É pra um cara fetichista, entendeu? Porque usa chicote, né? Aham, chicote, bracelete de ouro também, né? Fazer o quê? A coroa, né? Todos fetiches. Uma Amazona. A não né? ser que o cara. Só agora que não, né? Pô, 3 metros na fetiche. Só pra quem gosta de gigante, né, velho? Nos Estados Unidos, o que eu vejo que, ao menos, o grande forte é super-herói. Mas se você pegar, sim, por exemplo, no Japão, no pegar dados do ano de 2012, o segundo mangá mais vendido, mais popular, foi Kuroko no Basquete. Que é um anime de esporte, um mangá shonen, de esporte. Shonen porradeiro com bola de basquete. Não, mas é de esporte, entendeu? É de esporte. Cabeça, quando que um HQ de esporte faria tanto sucesso assim? Eu posso dizer que não existe, assim, que no público comum de você falar assim, puta, essa HQ de esporte norte não tem. Deve existir, deve. E tu pega nos Estados Unidos, no Japão, quantidade de mangá só sobre esporte que existe, que faz sucesso... É impressionante, pô, Van Dunk, Major, Chihaya. Não, assim, por exemplo, antes de tudo, vamos deixar claro pra galera que a gente não tá criticando, a gente não tá falando mal de nenhum e nem de outro, a gente só tá fazendo um comparativo. Sim, um comparativo, lógico. E também não é um comparativo pra mostrar qual que é o melhor, é só uma análise pra tirar as diferenças de cada um. Porque a galera geralmente tudo você tem que comparar. Então, é bom deixar bem claro, né? Não é bem assim, né? Até porque a gente sabe que o Superman bate no Goku. Vamos colocar isso daí. Não, o Goku é herói da infância, não. Por favor. Nos Estados Unidos, o tema que mais faz sucesso, o único tema que eu vejo que faz sucesso realmente, assim, estrondoroso. Eu vou levantar a mão em protesto, porque hoje a gente tem títulos da linha Vertigo que não são de super-heróis. Tá, beleza, mas ô cabeça, se você pegar em 2012, quais são os 10 mais vendidos e mais populares HQs de 2012? Todos os 10 são de super-herói? Acredito que não. Beleza. Um deles aí deve ter algum do selo Vertigo, provavelmente Sem Balas. Porque se você pegar, agora. Se você pegar, por exemplo, no Japão, 2012 teve no top 10, teve Space Brothers, que é o esqueci o nome dele. O Chukyodai foi um dos mais vendidos. Kiminito Doke foi um dos mais vendidos. Eu entendi o seu ponto. Eu só tô falando pra generalizar, dizendo que só faz sucesso super-herói. Que a gente hoje tem uma linha forte de quadrinhos adultos que não são de super-heróis que funciona. O Sentiment é um exemplo disso. Mas eu concordo. Ao menos isso daí. Antigamente eu não sei se tinha tantos assim. Hoje em dia tem uma grande gama de. Que seria os equivalentes aos seinens, né? HQs mais sérias. Seria a linha da Vertigo aqui pras HQs. O selo Vertigo só veio depois de Watchmen. Exato. Que é 80. Sim. Né? 80 e. Acho que o selo Vertigo é de 86. Por aí, talvez. Não, ó. O selo Vertigo, ele foi instituído realmente, acabei de ver aqui, pelo Speed em 93, que ele foi instituído de forma... O próprio Watchman, ele saiu com o selo da DC, mas ele é um DC. Ele é um HQ mais adulto. Uma história séria. Exato. Sim. Ela que impulsionou essa linha, né? Tanto ela, o Dark Knight, o Piada Mortal, impulsionaram a criação do selo Vertigo, que hoje é importantíssimo. Mas, como a gente pode dizer, realmente é 90% super-herói. Um dia também, metade dessas séries foi chupada pela DC de novo depois do reboot, né? Aliás, uma coisa que às vezes eu vejo, pessoal que não conhece muito de anime e mangá, né? Eles... Uhum. É que, assim, no Brasil, o que chega pra gente, principalmente na TV, são esses shonens mais famosos, como Naruto, Bleach, não sei o quê. Realmente. E eles são, realmente, eles seguem um padrão, porque eles pertencem a uma editora, que é a Shonen Jump, e que, de modo geral, tem um determinado estilo de mangás e de histórias que segue, que é aquele adolescente que era meio inútil, que não sei o quê, que decide crescer e ficar forte, não sei o quê, ser o melhor do mundo, e vai surgindo vilão. E... Esse é um padrão. Surge alguém pra treinar ele. Isso, esse é um padrão. Mas, que nem a gente tava explicando, não existe só isso no universo de mangá. Nos mangás, tu não encontra só putaria, que nem as pessoas às vezes acham. Tu não encontra só, às vezes, questão de fanservice, assim, tipo, muito et, coisa assim. Não, gente, isso é um estilo dentro do mangá. Mangá não é gênero. Mangá é formato, é mídia. E isso que às vezes eu sinto que as pessoas têm dificuldade de entender. Que mangá existe histórias extremamente sérias e boas, que nem tu pega Steins Gate, tu pega Durarará, que não tem essas coisinhas assim. E ao mesmo tempo. Poxa, tu pega tem... Monster, pega Death Note. É, exatamente. Pega... Então, não dá pra generalizar o mangá dizendo que é só Naruto, entendeu? Não é só Naruto. Eu acho que isso às vezes falta um pouquinho de compreensão. E acho que às vezes falta a galera tentar se esforçar a entender que não é só isso, né? Eu já vi gente que define mangá como Naruto. Não, então, mas não é só falta de compreensão. É falta de conhecimento também e de falta de interesse, convenhamos. A pessoa que vai ver só por isso, ela não vai se interessar. Alguns se interessam, é claro, mas a galera que quer uma coisa mais séria não vai se interessar. Seguinte, se você é uma pessoa que chegou aqui e tá escutando o Projeto X pela primeira vez, recomendamos, escute Projeto X 004 Golden Boy, Projeto X 007 Mahou Shoujo Madoka Mágica. Peraí, clica na aba animes e mangás e na de HQs, você não vai precisar falar um por um, tá? Por favor, né? A gente melhor, não tem esse tempo melhor, todo, né? Melhor. Eu quero terminar de gravar hoje, por favor. Você ia falar, só deixa eu falar mais um, Projeto X 010 Chihaya Furo. Esse tá bom, é o melhor. Esse é o melhor sempre, a gente nunca vai conseguir superar. Olha, pra mim uma grande característica em HQs é o foco no personagem em si. Tanto que muda roteirista, muda desenhista, muda colorista, mas o personagem ele se mantém. em compensação, já compara com os mangás, por exemplo, ele tá muito preso à história, assim, à história que ele fica inserido, o personagem. Então, se acaba a história dele, o personagem, ele some, ele não volta mais. Você pega em HQs, ainda mais que fala de super-heróis, que são ídolos, praticamente, né, das pessoas. Acho que as pessoas gostam das comics porque eles idolatram os super-heróis. Uma das diferenças principais aí que o Seiji acabou de citar até, é que o super-herói, ou seja lá, o personagem foi criado, ele não é do autor, ele é da editora. Então, alguns casos, nem todos, mas a maioria, né, os mais conhecidos. Mas a grande fórmula mesmo é você pegar um autor, ele criar um personagem e ele vender. Exato. Pelo menos tentar ganhar algum dinheiro depois com direitos. Mas ele vai querer vender isso pra alguma editora. Pra que esse personagem seja popular e pipoca um monte de heróis, assim, por exemplo, a Rodo. O charme dos super-heróis, realmente, é aquela coisa de você idolatrar e ter ele como seu ídolo. Quer dizer, ele tem um conjunto de valores e de qualidades que você aprecia no ser humano e que você quer ter pra você. O que não necessariamente acontece na maioria dos mangás. Eu não quero ter nenhuma característica do Luffy, praticamente. Você não queria se esticar, velho? Puta que... Característica psicológica. Peraí. Tempo. Cabeça, obrigado. Não, cabeça, pô. Corta isso aí. Isso que tem uma grande diferença com o mangá, porque com o mangá você cresce com o personagem. Isso, ali a gente tá falando do personagem. Quando a gente fala do Superman, ele é um personagem, por exemplo, incorruptível. Ele tá ali e você vai se espelhar, você vai falar, caraca, olha só como ele consegue, como ele incentiva você a ser uma pessoa melhor. No mangá, ele quer que você se assemelhe àquela pessoa na, entre aspas, pior condição inicial, e evolua com ela, entendeu? Sim, o personagem de mangá seria mais pra se identificar, e o de HQ seria pra você admirar, é mais ou menos isso. É, exatamente. Você vê ele da condição de Deus entrando pra uma forma humana. Exato. Sofrendo problemas humanos. É o processo inverso. Eu queria colocar aqui em pauta que uma coisa que eu gosto muito... Eu não tô zoando, mas eu gosto muito da parte de cor de HQ. Ah, o mangá, você não tem coloração. Você não tem nenhuma coloração. A HQ, ela te dá aquela coloração e te coloca em clima... Um clima muito... Assim, você consegue compreender muito mais visualmente, né? Se não me engano... Posso estar falando besteira, mas a questão da cor no mangá também é por custo, né? É. Sim. Ele tem a questão de. Então, de custo, isso remete àquelas origens que eu falei, cabeça, do entretenimento barato que eles tinham que ter depois da Segunda Guerra Mundial. É um dos motivos de hoje tu ter os mangás ainda em preto e branco. E outra coisa também, que mangás, como a gente falou da liberdade, grande maioria dos mangás, principalmente esses que fazem mais sucesso, eles te levam, muitas vezes, pra outras realidades. Por exemplo, você pega Dragon Ball, é no mundo de Dragon Ball. Né? Você pega Naruto, é no mundo de Naruto. Sim, One Piece, é no mundo de One Piece. No quadrinho de super-herói, existe uma necessidade mínima deles estarem em contato com a gente. Eles precisam estar no nosso mundo real pra que a gente se identifique. Porque você vê um super-herói no mundo inteiro de fantasia, perde um pouco daquele brilho, porque ele não tá no mesmo mundo que você. Ele não tá enfrentando os mesmos problemas que você enfrenta. Então o super-herói, ele tem que, na grande maioria, tem que estar galgado no mundo real. Então você vê o super-herói enfrentando problemas, você vê o super-herói com identidade secreta, o cara que trabalha no dia... O cara trabalha todo dia, o Clark Kent é fotógrafo? Não, o Clark Kent é jornalista, porra! O que eu falei? Fotógrafo. Homem-Aranha. Então, o super-herói, ele tem que estar no nosso mundo. Por mais que você tenha super-heróis que mexem com magia, mas é uma magia presente no nosso mundo cotidiano. Então, o Superman, ele tá em Metrópolis, que é uma megalópole. Né? O Batman tá em Gotham City, são cidades reais. Não. Diferente, por exemplo, do como a gente falou do... Mas não, cidades reais no sentido de que elas são verossímeis. Elas são verossímeis, elas têm... vida comum como a gente vê em São Paulo, por exemplo. Aliás, uma diferença da DC pra Marvel é que a Marvel, por exemplo, coloca eles nas cidades de fato, em Nova York, sim. Enfim. E a DC, ela já coloca... Ela cria cidades. Isso. Mas uma curiosidade que o Mugi também falou, aproveitando o que ele disse, que as comics são coloridas e os mangás, então, eles são preto e brancos. Como eles são preto e brancos, ele tem essa limitação de cores, então eles são mais criativos na hora de mostrar situações, ou mostrando situações, sabe, de expressões faciais mesmo, mostrando sentimentos das pessoas. E isso é uma coisa muito legal em mangás, que eu vejo, que comics ele é muito explícito demais, né? Isso, tá tudo na sua cara. Até a questão dos quadrinhos, da forma como são divididos os quadros, no mangá é muito mais cinematográfico do que nos quadrinhos. O quadrinho às vezes é até confuso. Sim, algumas vezes eles trabalham, por exemplo, menos fundo, né? Também. O fundo é mais simples, ele é mais... É pra você realmente ter... O que você tem que pegar é o primeiro plano daquele personagem, daquela situação. O quadrinho, às vezes, você tem páginas duplas de uma cidade inteira pegando fogo, assim, sabe? É uma coisa que você não... cenário moda foca. Ela consegue te impressionar que... mais, mas também é mais trabalhosa. Muito mais trabalhosa. E mais cara, um pouco mais, né? De... E uma coisa que eu queria saber, cabeça, é uma coisa que se tem nas HQs, porque nos mangás você vê muitas citações de coisas de culturas do Japão mesmo, né? Lendas, aquele negócio de yokai, muitas coisas assim do dia a dia do Japão. Nas HQs tem essa situação também ou é nula? No quadrinho você não tem tanto. No quadrinho o que você tem, na grande maioria das vezes, são críticas políticas, mais de cunho geopolítico, dentro dos Estados Unidos e na relação dele com outros países. Mas assim, como os Estados Unidos é um país mais fraco, vamos dizer, nessa questão de lenda... Você falou uma coisa que me chamou a atenção até, ô cabeça. Você falou que eles colocam bastante coisas... políticas, né, nas HQs. No mangá é raro acontecer isso, colocar alguma coisa política. E quando eles colocam, não é uma coisa política que envolve política real. Por exemplo, Code Geass. Mas eu vou te falar também, ô Mugi, que isso daí também vem por conta da cultura. Porque tu pega os Estados Unidos, ele tem muito caso de corrupção também, mesmo sendo um país desenvolvido. Não é o caso do Japão, que ele tem corrupção? Tem, lógico. Mas é bem menos explícito e bem menos, digamos, fatal, né? Mas não é aí que tá, Panda. Além a questão disso... não é a corrupção só, é a questão geopolítica do país em relação a outros. Como tu falar de Guerra Fria, Guerra do Vietnã. Exato. Mas a diferença que eu vejo é a seguinte: os Estados Unidos é a maior potência mundial, tá? Ele que domina o cenário internacional ainda hoje, apesar do enfraquecimento. O Japão foi um país que, justamente na época que começou a questão do mangá, ele era um país que estava sendo dominado pelos Estados Unidos. Ele provavelmente ele tinha questão de censura no início, para não falar de coisas geopolíticas. Hoje o Japão é um país relativamente pacífico. Ele não tá entrando em outros lugares para dominar e tem um grande inimigo, que nem acontece com os Estados Unidos, que sempre tem o seu grande inimigo, que seja a Alemanha, a União Soviética, agora é o Oriente Médio, entendeu? Essa é a o grande questão. Próximos são alienígenas. Sem encontrar o próprio ego norte-americano, né? De que eles são o centro do universo. Tem esse outro fator. E eles são um dos países mais intervencionistas que a gente tem. Eles estão se metendo em tudo quanto é lugar. Então eles têm uma política externa muito forte. Eles influenciam o mundo todo. E isso causa impacto no mundo dos quadrinhos, que é um mundo, como eu falei, já baseado na nossa realidade. Tanto é que tem mangás que colocam até, às vezes, um pouco de política americana. Eu acho, uma leitura minha que pode estar equivocada, os Estados Unidos, ele não tem uma cultura mitológica, vamos colocar assim, forte, como tem o Japão. Primeiro, porque ele é um país que ele é feito de imigrantes, né? Estão vindo pra cá. E os imigrantes, digamos, vamos botar a maioria ingleses, a mitologia deles, que era, por exemplo, a celta, morreu. Exato. É uma mitologia que morreu muito cedo, né? Os druidas, as mitologias celtas, que eram desse pedaço da Europa, sumiram, diferente. Não é que ela morreu, ela foi morta, né? Foi morta, sem entender. Eu tentei ser assim mais polido, mas... Eu acho que pras cômicas americanas, a referência mesmo são de outras mitologias. Mitologia nórdica, mitologia grega, mitologia romana, atlântica também. Com certeza. Eles têm a cultura norte-americana do compre e seja feliz. Essa é a cultura deles. Tem algum HQ que é compre e seja feliz? Que ele te ensina isso? É. Batman. Exato. Boa. Compre e seja forte, né? O cabeça é o Batman e o contraponto é o Homem de Ferro. É aquela teoria do super dinheiro, né? Exato, é o melhor poder de todos. Seguindo aqui, eu acho que também outro, que é uma característica bem importante, é a gente explicar o que tem de diferente entre o autor de quadrinho e o mangaká. Muita coisa, né? Eu acho. Não, tem muitas diferenças. Eu acho que dá pra começar... E o mangaká, ele tem que criar tudo do zero. Todos os mangakás, vou botar no 99.9, tem que criar a própria história. Exatamente. Né? Eles criam a própria história, levam pra uma editora e vão tentar investir nisso. Eles não pegam um personagem já criado e fazem uma história em cima. Eles têm que criar uma nova história, um novo roteiro, um tipo de personagem, um novo desenho, uma nova estrutura. É tudo da cabeça deles. É tudo dele, exatamente. Ele não tem uma base... Aliás, ele tem base a se referir do que os outros já fizeram, mas que ele não pode pegar para ele e fazer uma cópia, né? E a gente também sabe que a maioria desses autores, desses mangakas, estão fadados a uma obra, né? Dificilmente tem um mangaka que estoura com mais de uma obra. Existem casos. Ô, Mugi, quantos mangás em média tem na Jump hoje? 20, 22. Quantos são segundos ou terceiros títulos de outros autores? Ah, pouquíssimos, realmente. Exatamente. A gente fala, ah, mas tem o Togashi. Ah, mas tem o Toriyama. Ah, porque eles existem. Agora, e os outros títulos menores que já acabaram e você nunca mais viu, cara? Isso acontece muito. A gente sabe porque os grandes, eles acabam... Os caras mais geniais, como o Togashi, que é um filho da puta, mas é genial. Ele consegue fazer mais de uma obra. Agora, você pega alguns outros autores que fazem coisas muito boas e que mais dificilmente vão conseguir embalar outra coisa depois. Eu vou indicar uma leitura. Se alguém se interessa muito pelo universo de mangá e quer entender como é que funciona por trás, eu acho que uma leitura interessante é o mangá de Bakuman, que ele foca na história de dois jovens que querem se tornar mangakás e eles entram pra Shonen Jump. Que a Shonen Jump, eu creio que a maioria das editoras não funciona exatamente como a Shonen Jump, mas a Jump é a maior editora de mangás no Japão hoje, né? Já por muitos anos vem sendo... E, consequentemente, do mundo. Exato. A Shonen Jump, ela tem um sistema muito rigoroso de lançamento de obras, no sentido de que, se em 10 semanas o teu mangá não for bem nas votações, porque assim, cada revista que lança faz votação e vê, tem ranking. Se a tua revista em 10 semanas não estiver bem, eles cancelam e vem outra, eles entendeu? Cancelam. É um sistema muito rígido. Agora, um ponto que eu acho interessante do mangaka é que ele é, eu vou usar a palavra, mas tenta entender, não se faz de jovem. O mundo dos mangás, ele é um pouco mais fácil de se entrar do que o dos HQs. Por quê? O mangaka, se ele tiver uma boa ideia, bem executada no começo, ele consegue ingressar. O cara que quer escrever HQ, ele tem que, pra ele ingressar no mercado, o top dele vai ser escrever um personagem que já existe. Então ele vai ter que galgar um caminho muito mais difícil. Eu concordo nisso, cabeça, até por uma coisa. O mangaka, o que, que ele precisa fazer pra entrar no mundo do mangá, né? Ele precisa convencer o editor dele que aquela história, aquele desenho dele vai fazer um sucesso. É, ele tem que ter um bom roteiro bom roteiro junto com um bom desenho, né? Um bom traço. Com raras exceções onde o traço não importa quando a história Grumada. É muito boa. Não, só que não. Mas existem boas opções para ele conseguir chegar ao editor. Um deles são os concursos que tem em todas as revistas. Sim. Enquanto que na Comics não no tem HQ? Muito disso, né? Não, que é. O cara, então, ele tem o cara, um portfólio ele... grande, ficar enchendo o saco toda hora. Exato. Porque você pode ver, a gente pode falar de desenhista. Aqui no Brasil a gente tem o Daniel HDR. O cara tá fazendo arte finalista há quantos anos? E ele não consegue ser desenhista principal de uma revista. Pois Porque é. Tem que ficar fazendo isso. É trabalhinho até que o cara fala, olha, eu gosto do jeito que esse cara trabalha. E chama ele pra desenhar. O autor ainda é mais difícil, porque ele tem que começar escrevendo, criando alguns super-heróis, as fanzines, peraí rapidinho, pra só depois ser contratado por uma DC e uma Marvel da vida e pra escrever personagens que não são os dele. Porque Sim. O mercado, ele em geral, ele não tá interessado em novos personagens e novas histórias, ele não precisa disso. Eles não estão precisando de um super-herói novo. Lógico, se vier, é interessante, mas o mercado não tá procurando isso. E aí que eu acho que tem a grande diferença em questão de editorial, né? A gente citou um pouquinho mais. No caso de mangá, o autor é dono do seu personagem. Ok, ele tem um contrato com a Shonen Jump e tudo mais, mas ele é o dono do personagem dele. Agora, no quadrinho americano, pelo menos nessas obras principais, selo Marvel e DC, o autor não é dono do personagem. Ele assina aquela obra específica, mas o personagem não é dele. A história não é dele. É da editora. Então, nesse ponto, o escritor de HQ, ele é mais limitado, porque ele tem que mexer com um personagem que não é dele. Exato. E ele tem um universo que já é criado e ele tem coisas que ele não pode fazer. Exato. O cara que pegar o Batman, pra ele matar o Batman, ele tem que ser o Morrison. Um cara que, assim, com um gabarito gigante, tem que ter culhões. Isso e vem com uma decisão editorial gigante. Gigante. Agora, se o Oda amanhã ele quiser matar o Zoro, ele pode. Ele pode. Se ele quiser matar o Luffy, ele pode também. Ele pode. A obra é dele. E aí a gente tem o que a gente fala, um ponto aqui, que no quadrinho a gente tem uma rotatividade de autores, enquanto que no mangá é muito difícil um cara sair de um mangá e ir pra outro. Não, na verdade... É difícil, né? Você tem uma rotatividade de histórias, né? Quando dentro... uma acaba... Dentro da editora, né? Sim, quando o autor sai, ele sai com o título dele. E entra um cara novo com um novo título. Exatamente. no quadrinho, o que pode acontecer, que às vezes acontece, é o título ser cancelado. Por exemplo, ah, o Besouro Azul, que o Rhodes adorava, foi cancelado. E era maneiro. Mas o autor... entrou o autor, não. O autor foi pra outra revista e um outro título já conhecido, de um personagem já conhecido, entrou no lugar. O autor não necessariamente sai por quando o título é cancelado. O Rob Liefeld sempre tá nos títulos que estão sendo cancelados. E ele demorou, ele precisou afundar 8 títulos, sei lá, pra ser demitido. Ou pedir demissão. Eu ia perguntar se não acontece de haver trocas de autor, de desenhista, autor, durante o andamento da obra também. Muito, muito. Acontece muito isso. Principalmente quando a revista não tá bem. Quando a revista não tá bem, mas ela tá vendendo razoável, eles mantêm a revista e trocam o que eles chamam de equipe criativa. Que é o roteirista, o arte finalista, o desenhista, o cara que dá conselho, que tem um nome, não é realmente editor, não é bem o editor, porque o editor é um só. Não é igual o National Geographic, você tem um editor que cuida de 2 ou 3. Você tem um editor que é o cara pica. Vou dar um exemplo. O Geoff Johns, que é o autor que tava... ele já tava... 6 anos no Lanterna Verde, ele tava fazendo sucesso, a revista dele tava vendendo muito bem. Ele trocou o Lanterna Verde por uma outra revista. Ele vai escrever a Liga da Justiça. Não é porque a revista tá ruim ou porque ele vai ser demitido, não. Mas ele já chegou num ponto que ele falou assim: olha, eu acho que eu já não tenho mais o que colocar nesse personagem. Então eu vou trocar, eu vou pra uma outra revista e alguém assume isso aqui com novas ideias e com uma nova meta. Outra coisa que é interessante citar, que às vezes aconteceu isso no Lanterna Verde, quando o cara tá muito tempo num quadrinho, eles chamam uma equipe reserva, um roteirista e um desenhor. Um desenhor. Desenhor. É o senhor que desenha, né? Desenhor. É o senhor. E um desenhista pra escrever 2 ou 3 edições pra esse cara ter um tempo de se programar. Porque você imagina, o cara tá no ritmo há 4 anos escrevendo sobre o mesmo personagem, numa saga contínua. E às vezes ele tá meio sem ideia. Aí eles chamam um escritor reserva, esse cara vai escrever 2 ou 3 edições enquanto o outro se prepara. Isso é uma coisa que não tem no mangá. Se o mangaka, ele tá, por exemplo, doente, se ele tá sem ideia, não sai mangá, velho. Ele Togashi. Entra num hiato, né? Togashi tá sempre doente, né? Isso, tá isso doente. Tudo que a gente tá falando mostra em Bakuman, gente, é bem interessante. Mas a grande maioria das trocas mesmo é por decisão editorial, né? Pega-se, por exemplo, o Marvel Now, que fez o relaunch. Mudaram a equipe criativa de cada... Exatamente. Às vezes você quer renovar o que o cara tá pensando, não o personagem. Pra tu ter um crossover dentro de quadrinho, tu não necessariamente precisa ter aquele autor daquele crossover pra não, fazer. Não, agora não. Tu pega um exemplo de Clamp, que eles fazem crossovers entre as próprias obras, mas é porque elas são as autoras. Então elas têm essa liberdade de criar esse universo de crossovers. Dificilmente, assim... poucas coisas que acontecem, vai lá, na Shonen Jump, às vezes eles fazem aqueles especiais que tem o crossover de alguns autores da própria Shonen Jump, de acordo, e fazem, mas tipo, é uma coisa muito difícil, né? Mas é porque é aí que a gente entra naquela coisa, o personagem, ele é do universo e da editora, e não do autor. Então, por exemplo, o cara que escreve o Batman, ele pode usar o Batman, o Robin, a Batgirl, o Asa Noturna, do jeito que ele quiser. Lógico, que ele não pode matar o personagem e o outro cara se vira. Tipo, ó, segura essa bucha aí, matei. Mas ele pode usar. Ele não precisa ligar pro outro autor. Às vezes eles fazem isso pra não ter incongruência, não ter nenhum tipo de coisa estranha. Mas ele pode botar o Nightwing vindo, o Asa Noturna vindo pro Robin e pro Batman e falar assim: olha, eu soube que vai ter um roubo em Gotham, mas eu não vou poder estar aqui, eu vou ter que viajar com o circo. Olha, pode acontecer. Que filho da mãe, maldito. Que filho da mãe. Pode acontecer. Entendeu? Você não precisa de autorização, porque o universo, ele é um universo só. Então os personagens aparecem nas outras revistas direto, sem os caras precisarem ligar pro outro autor e pedir autorização. No mangá não tem isso. Os personagens daquela editora. Vai colocar Marvel não. Desse jogo. Olha lá, não se passa de idiota. O que eu tô falando? Não toda se passa hora, de é sempre assim. Meu toda Deus do vez, céu. Toda vez. Tá duro, tá difícil. Tá difícil. Ô cabeça, queria saber uma coisa. Eu queria saber como que é o formato de distribuição nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, HQs e mangás são distribuídos de um jeito, no Japão é de outro, nos Estados Unidos faço ideia. No Brasil, aqui só chega volume fechado, praticamente. HQ chega, eu acho que assim, HQ 1, 2, 3, mas tem muita HQ também que eu vejo que chega volume tipo fechado, tipo Kick-Ass. Sim. Japão, você tem a Shonen Jump, que é um aglomerado de capítulos de toda a editora, e os volumes fechados. Que são consequência... Shonen Jump, só pra explicar melhor o que o Miguel explicou, é uma revista grossa e que sai semanalmente lançando um capítulo de cada uma das histórias. Então, toda semana tem um capítulo novo de cada história que eles lançam naquele período. E não só Shonen Jump, né? A maioria das revistas lá funciona assim. Daí, dependendo do sucesso que faz, número de capítulos que tem, eles vão, sei lá, a cada 3 meses vão lançando um volume novo da série, um volume fechadinho. Normalmente contém 4, 5 capítulos. Mais ou menos assim que funciona. Então, o quadrinho norte-americano, ele tem um pouco mais de liberdade de forma de distribuição do que o mangá. Ele tem volume fechado nos Estados Unidos? A grande maioria não. São raros os casos em que uma história inteira é lançada em um compilado. Só os maioria. Mesmo. Mas esses encadernados são consequências de séries mensais, exatamente, em sua grande maioria. Então, assim, a estrutura básica de 90% das histórias é mensal, lançada em grande maioria pra comic shop. Eles não têm tanto essa cultura de banca que a gente tem hoje, menor lá. Aqui no Brasil tem duas grandes desvantagens. Não temos as comic shops, são pouquíssimas, e não temos distribuição digital. A gente não tem. Não ainda. Não tem. Exatamente. Lá tem. Nos Estados Unidos você tem o seguinte, você tem um título, e esse título ele é lançado mensalmente numa revista solo. Essa revista, então você tem Batman, é uma revista. Batman e Robin, é uma revista. Detective Comic, é uma revista. Cavaleiro das Trevas, é uma revista. É uma revista lançada mensalmente e que a pessoa compra separada. Depois, eles têm o costume de a cada... Isso eles pegaram da escritura japonesa. Depois que eles juntam cerca de 12 edições, eles compilam em um encadernado. Que é lançado lá, dessa revista. Mas nem sempre. Nem sempre. Depende da... Depende muito do título, são poucos títulos que recebem. E quando são sagas muito importantes, ou que tiveram um impacto muito grande, você pega como Watchmen, como Cavaleiro das Trevas, como a Guerra Civil da Marvel, eles são encadernados depois várias e várias vezes em edições de luxo. Ou seja, eles pegam todas as edições mensais, compilam em um formato de luxo. Mas, no geral, é mensal em uma revista fechada. E, ô cabeça, eu acho que esse lance que tu tá falando também ajuda a diferenciar. Estados Unidos, mensal. Então eles têm tempo pra fazer a arte, pra fazer a questão de ser colorida e tudo mais. No Japão, semanal. Quer dizer, não todas. Tem revistas que são mensais e revistas que são semanais. Mas tu pega uma Shonen Jump da vida, que é a maior editora no Japão, ela é mensal. Então os capítulos, eles não podem... Por isso que eles não são coloridos. Desculpa, semanal. Por isso que os capítulos também não são coloridos. Tem vários fatores, né, que torna... que diferencia a questão editorial de cada um dos dois países, né? E fora que tem a quantidade, por exemplo, quanto que tem um capítulo de mangá, Mugi, em média? 20 páginas. 20 páginas no semanal? 40, 45 é quando é um capítulo especial, alguma coisa assim, ou um primeiro capítulo, último capítulo. Mensal é 40, 45. Sim, mensal então, é 40, semanal, 45. Semanal, imaginando, semanal são 20. É 20. Um quadrinho americano tem entre 25 e 28 páginas. Mensal, o quadrinho mensal padrão. Só que aí o que acontece? Eles têm o quesito de coloração. Então, exato. Eles têm o quesito de cenário, sempre tá. Como a gente falou, o quadrinho, o mangá não tem tempo disso. Você tem que lançar 20 páginas em uma semana. Por isso a praticidade do preto e branco. Vamos olhar realmente quem que é o top de HQ, quem é o top de mangá, porque eu vou ficar difícil, eu nem vou falar aqui, porque eu já sou suspeito, então pra falar que eu não tô puxando sardinha, cabeça, fala aí. Quem é o top de mangá? Infelizmente, é inevitável que o mangá mais venda é o tal do pirata. Aquele do pirata. Não, fala direito, eu não tô escutando. Bom, aqui a nossa ideia é mais ou menos ter uma ideia de quanto os HQs e os mangás são vendidos dentro do próprio país. Então, vamos pegar por base. Vou falar primeiro o quadrinho, tá, Mugi, pra dar aquele impacto. Se a gente pegar a venda do volume 18, por exemplo, da revista do Batman nos Estados Unidos, que é a revista que mais vende hoje, ela vendeu em um mês 137.800 cópias. Em um mês, foi isso que vendeu pro mercado interno. Se a gente for pegar aquele do pirata... Tá, fala sério. One Piece, galera. One Piece não é só que vende mais, ele vende absurdamente mais do que o segundo colocado. Ponto. Só isso que você precisa entender. Aqui tem um número. De 5 de março a 11 de março, o volume encadernado, né? 69 do One Piece vendeu 2.200.000 cópias. Não, eu digo mais. Se você pegar ao longo de toda a história da Shonen Jump, o One Piece foi o que mais vendeu exemplares. Ele vendeu 288 milhões de exemplares. Dragon Ball, em segundo lugar, vendeu 157 milhões de exemplares. Exemplares volumes. Mas aí que vem uma questão, Mugi. Há quantos anos durou Dragon Ball e quantos anos está durando One Piece? Outro fator, One Piece tá vindo pra uma época moderna, onde as pessoas compram provavelmente mais do que compravam antigamente. Acho que tem que avaliar isso, sim, né? Sim, mas pra ter uma ideia de como o público consome mais. Num período de 7 dias, em uma semana de venda, ele vendeu 2 milhões. O segundo colocado, que é Bleach, em uma semana, vendeu 400 mil cópias de encadernado. É enquanto... muito absurda a diferença. E esse encadernado, ele já veio depois do lançamento mensal. Então, quer dizer, a pessoa já leu no mensal e tá comprando encadernado de novo. O quadrinho, o inédito, vende 150, vende 130, 200 mil cópias quando estoura. Pra você ter uma ideia de como... Olha como o consumo é diferente, né? Sim, sim. Poxa... por isso que a gente fala que hoje, internamente, o Japão aceita mais o mangá do que os Estados Unidos aceita o quadrinho. E nem é por quantidade de título, porque mangá tem título com quantidade, assim, tem milhões de mangá, tem mangá do padeiro, tem mangá do... Mangá do padeiro. Não sei, então, padeiro. Não tem o mangá do padeiro. Vocês já conhecem o mangá do padeiro? Pô, é legal. Mas a gente até tava vendo, Fer, Shihaya, lembra que ele teve um número de venda assim muito alto também, num dos volumes? Sim. Ele teve um número assim, tipo, 300 mil, eu acho, num determinado mês, que é uma quantidade muito grande, se você for pensar... Pra um josei, né? Um josei de esporte, o nicho do nicho, são meninas que gostam de... Um josei de esporte de um esporte, tipo, nada conhecido. São meninas que gostam de esporte e gostam de karuta. O nicho do nicho do nicho. Esse motivo por estar tão alto, será que é por causa também da história? Porque a história é meio linear, né, nos mangás. Enquanto na comics é um catado de história arco, qualquer, né? E muda outro catado de história. É tão repetitivo que às vezes enjoa de ter que comprar uma coisa inédita. Isso pode ser um motivo. Uma coisa repetida, na verdade. Isso pode ser um fator que pondera pro lado dos mangás, né? Uma coisa que a gente pode até citar, que eu acho que é consequência disso que o Sérgio está tentando dizer... O quadrinho hoje, ele é trabalhado hoje em ritmo industrial. O quadrinho tem que sair um por mês, um número X de páginas e vender tanto. Independe do que você tiver no meio. Pode ser enrolação, pode ser... Se não vender, é cancelado. Então, quer dizer, você não tem mais aquela preocupação, o autor não tem aquele cuidado de vamos fazer essa história com carinho, vamos fazer essa história pensando... Não, ele tem que vender. Então é coisa em cima de coisa. Então, porque se eu não vender, o outro cara vai tomar meu lugar e vai escrever. Isso é uma coisa, inclusive, muito triste na parte dos quadrinhos. Isso é o que hoje eles falam que, infelizmente, a gente tá na queda da qualidade. Porque é difícil você ter coisas muito boas. Porque eles têm que pensar em produzir e vender. Então eles têm que trazer aquilo que o povão gosta. Então, é porrada. Então, porque quando você tem uma coisa que demora mais edições, ela demora pra vender, você corre o risco de ser cortado. O mangá, quando o mangá ele consegue alcançar um nível, lógico que no começo também tem esse problema, mas quando ele alcança o nível, por exemplo, de One Piece, ele pode levar a história do jeito que ele quiser. Então ele pode ter um cuidado maior na forma de terminar a história. Ele pode dar o ritmo que ele quer, né? O quadrinho não. O quadrinho tem que estar vendendo sempre. Você não pode diminuir o ritmo. Cabeça, parede pra pensar agora. O Mugi é do povo. Eu sou do povo. Ele é do porque povo. Ele falou gosta de One Piece, cara. E One Piece é só o negócio mais vendido. Mas Fer, eu já falei isso no cast de novelas. Ele é do povão. Eu sou do povão. Eu não me sinto mal por isso. Não, eu não sei tô, disso. Eu não estou dizendo que tu tem que se sentir mal por isso. É só uma constatação. E agora o porquê faz sentido de tu ser extremamente fanático com One Piece, cara. Porque é coisa do povão. Uau. Eu imagino o Mugi jogar no meio do Japão e gritar One Piece e tudo. Vem abraçar ele, né? Vem fazer tchutchu. Deve ser uma coisa assim, você grita lá, o pessoal... 2 milhões de pessoas. Com chapéu de palha, vindo te abraçar, né? Palha, né? Mas eu sei que o One Piece é do povão e... Assim, eu sou do povão. Eu não, seja não do povão, né? Seja do povão, fala, seja feliz. Seja do povão. Você será feliz assim. Não sei se você será feliz, mas é uma maneira, ao menos, de minha pessoa ser feliz. deixa eu ser assim. Eu não me incomodo de você não ser do povão. Ah, então. E aí a gente entra naquela coisa, na diferença, né? O autor de mangá, o mangá é dele. Então ele tem um carinho por aquilo. Ele criou tudo aquilo, ele deu a concepção inicial. No mangá, né? No HQ, o cara tá pegando um personagem que não é dele. Pode nem gostar do personagem, mas ele tem que trabalhar. Então, às vezes, ele tá escrevendo assim, no ritmo industrial, ó. Tem que escrever porque tem que vender. Diferente do cara que criou a própria história, os próprios personagens, ele quer dar aquele fim específico pra aquela obra. Eu acho que isso influencia muito até na questão de venda. Pro Lifeed é bom ele pegar um herói que ele não gosta, né? Porque ele vai destruir. Ele vai cagar, né? Ele vai cagar de qualquer jeito. É até melhor. Finalizando esse podcast, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de o que cada um acha, o que cada um gosta mais. Então, eu começando aqui, falo que eu gosto mais de mangá. Porque o que será? Eu não sei. Que coisa! Que absério! Pode ser. Não, mas é que assim, inicialmente, eu não sou uma pessoa que lê tanto HQ. Pode ser que eu me dê muito bem com HQ, mas eu leio poucos. Entendeu? Eu não vou atrás também. Eu recentemente pensei em ir atrás em alguns. Eu tô lendo algumas HQs, indicações do Cabeça, e que ele tem demais, um pouco, o pessoal também, com Rods, mas inicialmente ainda, por hora, mangá é a mídia que me cativa mais. Mugi, vai dizer que acho que talvez o Mugi tenha o mesmo problema que eu, que é a questão de entrar no universo do HQ. É muito exato, difícil exato. Quem não conviveu com o HQ entrar. Eu não sei por onde começar a ler. Que nem eu falo, eu li algumas obras isoladas e eu, dentro do universo do HQ, eu me dei melhor com obras do estilo V de Vingança, que eu realmente curto coisas mais nesse estilo. Agora começo, meio, é pegar um... É por isso que eu falei, putz, cara. Começo, meio e fim. Olha, é perfeito isso. Na verdade, eu gosto... eu gosto de começo, meio e fim. Não, mentira, tu gosta de Mugi. Mugi, tu não gosta de fim, começo, não. Começo e meio. Fim. Fim. Olha, vai ter um fim. Uh-huh. Vai. Isso, uma hora, 10, 15 anos. Mas eu gosto de entender o começo. Muitas HQs que eu pego, eu fico assim, tipo, meio... Meu Deus, como que tá aqui? Hoje em dia, você pega uma HQ e, diferentemente como a gente já falou aqui, você não pega o começo daquilo. Você não tem aquele começo. Você tem um meio e você também não tem o fim daquilo. Você tem um meio. Então, essa acho que é a grande dificuldade que eu tenho com HQ. Eu li algumas, mas daí quando são essas obras mais fechadas mesmo, obras curtas e coisas nesse sentido. Também. Eu gosto muito mais de mangá... Justamente por essa facilidade de tu entrar no universo. Porque pode ser qualquer universo, não tem um personagem fixo. Tu escolhe o que tu quer ler, qual estilo. Às vezes eu quero só ler um romance bobo. Eu quero e ponto, entendeu? Eu vou ler um romance bobo. É isso aí. Às vezes eu quero ler uma história mais elaborada. Às vezes eu quero ler Full Metal Alchemist. Eu nunca vou querer ler One Piece, cara. Por favor, porque One Piece não tem fim. E como eu falei no início, eu quero coisas que tenham fim. O dia que tiver um fim, você vai ler? Talvez. Não, porque é muito grande. Grande. Eu não sei, mas meu maior medo é que Detetive Conan acaba bem depois de One Piece. Eu tô ferrado. Eu tô ferrado, o Detetive Conan já começou... Sim. Cara, e o Detetive Conan, ele tá na linha do repetitivo ao extremo, né? Porque já não tem mais o que fazer, velho. Não, mas agora, mas é depois de... É bom, lógico. É bom, cara. Mas o problema disso é que ele pode se estender ao infinito. Não tem um limite. O One Piece, uma hora o Oda vai ter que dar um fim. Mas enfim, acho que só pra... Bom, eu particularmente gosto mais de mangá por essa abrangência de temas que eu consigo e pela facilidade que eu tenho. Porque, cara, às vezes eu quero ler um negócio e só ler, entendeu? Então eu tenho um negócio que é do e tem início, meio e fim. Na verdade, foda-se mangá e quadrinho, o que eu gosto mesmo é de livro, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Ê, fanboy. Cadê o negócio de não falar mal do cara da polêmica? Fanboyzismo agora. Livro tem imagem? Não, então tá bom. Mas o livro, tu imagina na tua cabeça. Tu estimula muito mais o cérebro do que pelo hoje quadrinho em dia, mangá. Nesse mundo globalizado, tem que ser rápido, informação rápida. Eu preciso é por do texto isso que as da pessoas estão pronto. Ficando burras, cabeça, porque elas não estimulam mais o cérebro. Por que tu acha... Que eu tiro notas boas. Qual que tu porque acha que a vida diferença? Não é justa. Não, porque eu estimulo o meu cérebro. Porque a coisa vida que não é justa. Faz. Polêmica, não, polêmica. Não. Exato. Mas... Bom, eu parei a minha participação por aí. A gente vai discutir mais isso em podcast de livros ou escola. ou livros na escola. Seja lá qual. Eu gosto mais de... Assim, entre as duas mídias, mangá e quadrinhos, eu tenho uma preferência por mangás. Mas é porque eu também tô mais tempo nesse ramo, digamos. Você é suspeito. Você é oriental. Você não pode opinar. Eu sou oriental, mas tem mais quadrinho do que outros aqui. Não sou. Olha aí, Fê, é pra vocês. Foda-se, eu gosto de livros. Isso muda o meu cérebro. Não, mas então, sério, eu gosto mais de mangá e tal. Por conta disso também, por ter entrado antes no mundo dos mangás do que dos quadrinhos, né? Quando eu comecei a ler quadrinhos, eu já tinha 17 anos e tal. Ultimamente também eu não tenho lido muito. Eu até comentei no cast de comics que eu dei uma parada por um tempo. Tô voltando agora com reboot, né? Mas eu tenho uma preferência por mangá. Meu gosto pessoal, eu realmente gosto mais de comics. Mas é mais por causa de questão histórica mesmo, né? Porque eu cresci com comics. Tem muitos mangás que eu leio, que eu vejo, que eu gosto mesmo. Mas acho que se eu for comparar entre mangás e comics, meu gosto pessoal ainda continua sendo com comics. Tem muitos personagens que eu gostei, muitas histórias que eu já vi no passado que eu gostava pra caramba. Tem algumas que eu nunca li e ainda preciso ler, eu quero ler. Os mangás tá toda hora pipocando também, cara. Tem um de vez em quando eu vejo uma ou outra, mas eu realmente tenho uma paixão maior por comics em si. Mesmo sendo oriental também, né? Acho que tem só uma coisa, partindo até do que o Seiji falou. O Seiji é de uma geração um pouquinho anterior à nossa, né? Tipo, algumas centenas de anos. Não, assim, não. Mas falando sério, assim, o Seiji ele é um pouco mais velho que a gente. E ele teve a fase de infância / adolescência numa época em que o mangá não chegava no Brasil ainda. Ele era ainda muito praticamente novo. Praticamente não tinha. Tinha uma ou duas copias. E o HQ, ele já tava no Brasil. Ele era mais presente. Por isso que às vezes eu vejo esse pessoal que é de uma geração... Da geração do Seiji, um pouquinho mais velho, eles não entendem a nossa geração, que já é uma geração que cresceu com o anime e mangá. Que é a geração dos anos 90 em diante, que o anime já estava presente mais na televisão, o mangá foi, tipo, em 2000 começou a ser mais vendido, e a gente começou a entrar mais fácil no universo de anime e mangá, porque ele é um universo mais fácil de entrar do que é o de HQ. Mas como esse pessoal mais velho já tava, o HQ era presente, o mangá não, eu acho que eles acabam tendo mais essa preferência e não entendendo tanto o universo de anime. Um dos motivos, por exemplo, que eu gosto mais de mangá também é porque eu não tive muito contato na minha infância / adolescência com o próprio HQ, né? Eu comecei a ler HQ por causa de amigos tal, que liam e gostavam. Eu tive, embora seja da Abril, que, puta, não tem motivo pra lembrar, mas tudo bem. Aqui não tinha mangá mesmo. Não tinha quase nada de mangá. Tinha um ou outro, acho. E se tinha mangá aqui, eles faziam uma versão mais ocidentalizada, né? Que eles invertiam o quadrado para os quadros para você ler, né? Da esquerda para direita. E não no original, direita para esquerda. E algumas vezes eles coloriam também, né? Que era bizarro isso. Cara. E eu acredito que pela década que a gente tá falando, não tinha opção de ler na internet, tá? Não tinha internet. Tá? Não sei. É bom citar, às vezes, pô, bala na internet, tá tudo aí. Tá. Cara, é uma geração pré-Windows 95. Pra você. Caraca, você tem uma ideia. Então, eu fazer o quê, cara? Vou pegar um computador? Eu nem tinha computador, eu ia na banca. E tinha pra poder comprar, pra poder ler. Então eu cresci muito com essas histórias de personagens que eu entendi a origem deles, a essência deles, e quando eu pego agora algumas das histórias, eu entendo realmente, eu tenho um background pra conhecer o personagem, o que ele faz, o que ele representa. Por isso que eu acho que as pessoas também mais velhas, assim, que gostam de comics, eu entendo porque eles não entendem muito os mangás, assim, porque ele tem muitas bizarrices que é aceitável pra um público oriental, mas pro público ocidental, talvez eles acham muito estranhos ou quebram muito alguns valores que eles não entendem, não aceitam, sabe? Ou um gosto bizarro demais, né, pra geração deles. Por isso que eu ainda prefiro mais as comics. Mangás eu conheço, logicamente, porque eu já vi muitas mangás, eu já vi muitos animes também, logicamente. Porque o Seiji também é oriental, né? Tem esse fator. Lógico, sim. Também. Eu também sou otaku também, né? Mas pra mim, realmente, eu prefiro... Não o otaku do Japão, né, Seiji? O otaku do Brasil. Ah, sim, logicamente, né? Não sou esse... Pelo amor de Deus, né? Mas maluco, hein? Ainda assim, vou deixar claro. Ainda assim, é por isso que eu gosto de comics. E é por isso que, pra mim, é a minha coisa preferida. Bom, no geral, é difícil escolher um, assim, porque ambos já me trouxeram experiências muito boas. Ambos, como a gente já falou, têm estruturas muito diferentes. O mangá, ele te permite trazer qualquer tipo de história. O escopo de temas que você pode abordar são todos. Não existe limite. A gente tem mangá de tudo. Como eu falei, mangá de padeiro. Se você quer um mangá de padeiro, você tem um mangá de padeiro. Entendeu? Você pode procurar qualquer coisa. E é bom. Legal, né? É dentro do padeiro. Dentro do padeiro, né? Legal pra dentro do limite do padeiro. Mas... isso é um ponto bom, como a gente falou, meio e fim é bom, você poder ter um final daquilo, você poder fechar aquela história na sua cabeça, ver a evolução daquilo que foi escrito. Mas eu hoje, eu tô mais pro lado dos comics, né, dos quadrinhos. Por mais você que eu tenha crescido com... Que eu tenho. Então, né, você, os Estados Unidos, McDonald's, Coca-Cola, eles fazem a sua cabeça, né? Por mais que eu também tenha crescido no mesmo período da década de 90 com animes na televisão, esse tipo de coisa, eu, hoje, quando eu vejo o quadrinho, eu tenho um sentimento que, assim, o quadrinho, ele cria lendas. O universo dos quadrinhos, ele cria deuses. Porque a gente tá falando do Superman, o Superman, ele é muito mais que um personagem. Por mais que a gente fale do Goku, o Superman, ele tem um tamanho, uma força mundial, ele é uma lenda muito maior. Né? Ele deixou de ser um personagem, ele é um símbolo, ele é ídolo de muitas pessoas. E ele te dá. E você consegue isso exatamente por ser infinito, entre aspas. Por você cabeça. Ter autores. Oi. Tem um outro fator ainda de que o Superman, ele, apesar do nicho, que nem a gente falou, apesar do nicho dos quadrinhos americanos é pro pessoal nerd, homens. O personagem, ele é conhecido por todo mundo. Todo mundo Exatamente. Sabe que é Superman, todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha, quem é o Batman, entendeu? Independente da pessoa ler quadrinho ou não. O contexto do Superman na década de 30 é diferente da década de 40, da década de 80 e da década de hoje. E é isso que faz o universo dos quadrinhos ser tão rico e atrair tanto. Porque você tá lendo coisas que não vão acabar e que estão com a profundidade de décadas. Diferente do mangá, que ele acaba estando dentro do universo dele e tem as limitações dele ter que se fechar, entendeu? Então, às vezes, sabe aquela obra que você tem o gostinho e você, puta, tinha que ter mais um volume, eu queria ver mais disso? No quadrinho você não tem isso, né? Porque você sempre vai estar tendo coisas novas. Você fala, eu queria mais nesse estilo. E você vai achar, porque tem um autor que escreve de um jeito, tem um autor que escreve de outro. Eu acho que hoje, pra mim, isso pesa mais. É lógico que eu adoro mangá, adoro anime, eu sempre vou estar querendo ver, porque são coisas mais fáceis de você consumir, mais rápidas do que você ler uma saga, ou você acompanhar o passado de um personagem. Mas hoje, eu sou mais quadrinho. E eu acho que, assim, independente da forma, eu acho que o importante é a gente respeitar as duas, como a gente faz, e eu acho que todo mundo tem que Sim. ler. Só um detalhe, a gente tá falando que quadrinho é mais fácil, não que ele seja menos inteligente ou que ele não tenha profundidade, não é nesse sentido Sim. que a gente fala que é mais fácil, até porque tu tem histórias extremamente profundas e inteligentes de mangá, né? A questão do mais fácil é mais fácil de tu entrar no universo, tu pode pegar o quadrinho, tu tem o início, meio e fim, é nesse sentido, e não de profundidade, de inteligência ou qualquer coisa. Porque é claro. Mais fácil de você começar do zero um mangá e pegar aquele universo no início do que um de quadrinho, que hoje eles não te dão, eles não vão ficar tipo reexplicando várias coisas, então você vai ter que entrar meio, sabe, pegar o trem andando, como a gente fala, pegar no meio e assim, e tropeçando, pessoa... tentando entender o que é que tá acontecendo, ler atrás, ler na frente, pega referência, até pesquisar. Você... Isso, até você conseguir pegar o ritmo que aquilo tá correndo. No mangá não, você já consegue pegar do início, evoluir com a obra e terminar. Né? É bem mais fácil, por isso que a gente fala, não é questão de complexidade, até porque tem histórias de quadrinhos que são cagadas. E ainda mais nos tempos atuais, é muito fácil pegar um Wikipedia, a internet, você pegar a essência do herói agora, mais fácil. Sim, pega antigamente você não tinha isso, cara. Você tinha que ir atrás do amigo mesmo pra falar, ele tem que te explicar exatamente por que ele faz isso, qual a motivação dele, onde isso vai levar, cara. Pô, a gente tá numa época de ouro agora, que você consegue achar as informações facilmente na internet. Muito fácil, né? E o herói, ele sempre vai melhorando, porque sempre tem uma coisa nova que você não viu, uma HQ diferente, que traz do outro lado. Então o personagem vai se tornando complexo por esse acumulado de histórias, que não dá pra definir ele como um. Não existe uma versão do Superman, uma versão do Batman. Você tem diversas versões e abordagens, e isso que me atrai, entendeu? Você tem o Batman de vários autores, né? Por exemplo. Isso, cada autor tem uma visão, um conceito... uma linguagem, uma forma de descrever, enquanto no mangá, na verdade, você tá preso àquele universo. Isso é bom? É. Mas também é ruim nesse ponto, porque você, se aquele cara explorar mal aquele universo, acabou, tirando o Cavaleiro Zodíaco, que conseguiu ser bem explorado por outro autor, mas às vezes aquele cara tem uma puta ideia, não aproveita bem, e acaba ali, porque é só aquilo, ninguém mais vai escrever aquilo. Então, é bom, é ruim, os dois têm pontos positivos e negativos, mas hoje eu prefiro o quadrinho. Depois desse cast cheio de panos quentes e polêmica everywhere, onde chegamos à conclusão que os livros são a melhor mídia. Ah, com certeza. É exatamente isso. Esse ponto que a gente queria chegar, tá, gente? Dá uma com certeza. Eu deixo pra lá. A gente vai querer saber de vocês, então, o que, que vocês gostam, HQs ou mangás, comentem aí, porque também ajuda a gente saber podcasts do que fazer, né? É, então, se a gente temas, mais né? de HQ, mais de mangá. E se você gosta de livro, você é poser. Exatamente. Sacanagem, tô brincando. Se você gosta de ler, você tá certo. Então, comente aí. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e fiquem com o cast de entrada e erros. Tchau, gente. Até semana que vem. Falou. Tchau, pessoal. Falou. Tchau. Mais uma caixa de entrada, e dessa vez eu voltei. Oh yeah. I'm back. Nada de maldição dessa vez. Sem o Mug, porque não pode. A gente só pode participar de vez em quando, pelo bem dos ouvintes. Até porque o Mug tá editando, então não pode gravar agora. É bom terminar esse cast, seu puto. Viu, Mug? Acaba logo. Estamos aqui mais uma semana, e como a gente esqueceu, eu e o Mug, como sempre tem que ter um erro, a gente não falou qual que é o nosso e-mail, qual que é o nosso site, Facebook, Twitter. Então nós vamos falar agora, pra você que não sabe, qual é o nosso site, Seiji. É, primeiro de tudo. www.projetoxpodcast.com.br. Exatamente. E se você quiser mandar um e-mail para nós, que nós gostamos muito de e-mails, você vai mandar um e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br ou pelo formulário que tem dentro do nosso site, caso você tenha preguiça de abrir o seu Gmail, Hotmail, Wallball, Yahoo, sei lá qual outro provedor de e-mail que tem hoje em dia. Então você pode mandar direto pelo site, que nós iremos receber da mesma maneira, e ele, se tiver sorte, será lido aqui no caixa de entrada. Além disso, temos Facebook, correto, Seiji? Isso, é pelo facebook.com/projetoxpodcast. Sim, e nós temos também o Twitter, que é a modalidade favorita do Seiji, né, Seiji? Você adora o Twitter? Claro, ué. Nosso Twitter é o @projetoxpodcast, tudo junto, letras minúsculas. Isso. E se você tem Orkut, o nosso Orkut é www.orkut.com/projetoxpodcast, é isso? É isso, produção. Alguém da usa Orkut, cara? Se você tem MySpace, www.myspace.com/projetoxpodcast, e no ICQ é 01272729287212/3. Ok. Adicione nós. Acho que o pessoal entendeu, né? Acho que vocês entenderam que é fácil achar a gente. Então, antes da gente começar de vez, é bom a gente falar dos nossos parceiros de sempre, começando pela N-Party. O Dollars Cast. O Legcast. O Ota Crazy Go Go. O Mini Cloud. O Level 1 Podcast. O Omega Cast. O Otacologia Cast. O Coffee Unlocked, que agora deve estar triste porque o Unlocked deles é do Xbox e o Xbox não foi tão maneiro assim como a gente esperava. Que bonito. Tem a Clamp Project. E o coletivo Cult da Giza e do Sr. B. Nós temos alguns avisos essa semana, como sempre, avisos, recadinhos, notícias, feedback da gente pra vocês. Começando pelo UpABC, né, Seiji? Isso, dia 1 e 2 de junho, lá em Santo André. Exatamente, nós iremos fazer a cobertura do evento, então a gente vai provavelmente postar algumas matérias, quem sabe vídeos, fotos. É, galerinha lá filmando, tirando fotos. A NPari, nosso parceiro, também vai estar lá, eu sei que eles vão fazer um campeonato de Pokémon da quarta geração, e eu fico muito feliz porque eu só jogo até a quarta geração competitivo. E se você gosta de jogos da Nintendo, videogames da Nintendo, passe na NPari, que é nosso parceiro. O pessoal do Dollars vai estar lá também, o Luigi, eu acho que não sei se vai ter alguém além do Luigi, mas eles vão estar lá. Então, se você tem interesse em um evento de animes, aqui e tem acesso à região do ABC, que na verdade deveria ser ABCD, porque tem Diadema, coitado de Diadema, vá ao Up ABC nesses dois dias. E olhem só como a vida dá voltas, olha como a vida de podcaster é ingrata, você escreveu matérias disso e é verdade. Um dia depois da nossa gravação do cast dessa semana, que é sobre comics e mangás, nós conversamos com um amigo nosso que tá nesse meio, e ele nos contou coisas muito interessantes sobre o cenário de quadrinhos do Brasil. Olha só, cara... que merda, viu? Um dia, assim, cara, não foram nem, 24 horas. Que droga, uma aula de distribuição de comics. Caramba, bom, a gente ficou muito frustrado porque não dava pra gravar de novo, ia ser sacanagem. Então a gente vai tentar passar. Podcaster sofre, viu? Podcaster sofre, a gente vai tentar aqui passar pra vocês um pouco do que a gente descobriu de novidade, que não estava no cast, complementando. Primeiramente, a coisa mais bizarra, que é a distribuição setorizada ao inverso, ou seja, explica isso pra galera. É, ele não disse exatamente esse termo, mas é praticamente isso, porque quando a gente tem a distribuição setorizada, ela é dividida em fases, né, a distribuição setorizada normal, todo mundo conhece. Tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, em que a fase 1 são os grandes centros, né, que recebem todos esses produtos. Então você vende bastante pra esses centros, com foco de... conseguir vender o máximo, já que eles vão consumir muito, e aí o que sobrar eles vão pra fase 2, meses depois, né, pra umas cidades menores, e a fase 3, por fim, leva mais tempo ainda. Essa ideia de distribuição setorizada reversa, que a gente pode falar mais ou menos assim, é mandar primeiro na fase 3 essas cidades pequenininhas o produto dele, e depois, meses depois, manda pra fase 2 e por fim na fase 1. Mas por que fazem isso, a teoria, né? Eu acho que a explicação mais básica que ele deu é o hype na internet. A comunicação agora tá tão rápida, tão efetiva, que às vezes vale a pena fazer todo esse hype todo. Um produto oficial, licenciado, de ótima qualidade. Até chegar nos grandes centros mesmo, eles vão estar muito doidos pra querer comprar. E além disso, eles têm um risco menor, porque como é pro interior, onde você tem uma demanda menor, eles conseguem produzir menos, e caso dê errado, eles não vão perder muito. É... logicamente que a grande diferença desse para a distribuição setorizada normal é que eles vão vender primeiro em volumes menores, né? E olha só como a gente falando setorizado, e aí a gente descobre que tem o inverso, olha só que bizarro. Então quer dizer que pode ser que o seu amigo, sei lá, do interior do Pará tenha comprado um quadrinho que você da capital não. E vai receber daqui a alguns meses. Lide com isso. É uma coisa que não faz sentido, mas realmente tem uma lógica, viu? Tem uma lógica por trás, então vamos esperar, quem sabe venham coisas do interior para a capital. Cara, eu ainda não acredito nisso, puta merda. Tá bom. Muito legais, muito estranho. Além disso, entre muitas das coisas que a gente aprendeu naquele dia, tivemos uma aula, o nosso amigo, ele falou uma coisa muito legal, que é o seguinte, o mercado de HQs, principalmente a gente tá falando mais de HQ, ele cresceu tanto no Brasil que a gente já tá tendo, inicialmente, a figura do colecionador. Mas não o colecionador daquele cara que ele tenta comprar todos os títulos, mas aquele cara que ele vai querer comprar aquela edição específica, assim, a primeira edição daquele quadrinho. Então, assim, a primeira impressão. E ele vai pagar valores absurdos por isso. Então, você pega o cara que é a primeira impressão do Watchmen encadernado aqui no Brasil. Ele vai atrás e vai pagar, sei lá, R$1.000. E ele vai pagar. Isso mostra como o público brasileiro, né, o consumidor brasileiro, ele tá ávido a gastar, ele tá querendo consumir mais, em qualidades maiores, em quantidade. Então, quer dizer, a gente já tá disposto, o público brasileiro já pode comprar tranquilamente um Sandman a R$150 e esgotar. Sem reclamar, e querendo mais. E esgotar e reimpressão. Você tem o ótimo Cavaleiro das Trevas, que já teve não sei quantas impressões. O V de Vingança já perderam a conta de quantas impressões. Então, quer dizer assim, o mercado de comics, ele tá cada vez mais se aproximando do americano. E isso é bom. Porque com isso, quanto mais a gente consumir, mais títulos diferentes a gente vai vir com qualidade melhor. Isso mostra como o nosso mercado está crescendo, e isso é um bom sinal para você que é colecionador. Ou não, às vezes você não tem dinheiro e tá ficando triste porque tá tudo ficando mais caro e dificultando para comprar. Uhum. Só levando a sério agora a ideia de coleção, hein? Oh. Exatamente. Agora eu vou procurar a edição, primeira impressão do encadernado Lanterna Verde Renascimento, pra um dia o Geoff Johns assinar. E falando em Geoff Johns, já que eu puxei o assunto. Momento triste agora. Toca a música triste. Toca a marcha fúnebre todas amanhã. Eu peço que todas amanhã saiam de preto nas ruas. Porque amanhã, ou ontem, dependendo de quando você estiver ouvindo isso, na verdade ontem, saiu a última edição de Lanterna Verde, escrita, roteirizada por Geoff Johns. Olha só. Dia pra ser marcado, hein? Dia 22 de maio, hein? Olha só. Após 9 anos à frente do título da DC, depois de ter revitalizado um dos principais super-heróis da Liga da Justiça, transformar o Lanterna Verde em carro-chefe da DC no ano de... acho que lá pra 2009 ele foi carro-chefe. Conseguiu fazer um filme merda, mas foi graças a ele que a gente teve a iniciativa de fazer um filme do Lanterna Verde pro cinema. Ele, infelizmente, tá deixando o título. Não que ele esteja deixando descer, ou coisa do tipo, mas, na verdade, ele realmente falou que a fase dele acabou, ele já trouxe tudo que ele pôde deixar, ele mudou o universo do Lanterna Verde de uma forma impressionante. Eu só tenho a agradecer por ele ter revitalizado esse personagem. Não só isso, como outros, trouxe de volta o Flash, revitalizou o Shazam recentemente, tá na Liga da Justiça. Eu gosto muito, tenho muito respeito, posso dizer que hoje acho que ele é o meu escritor de quadrinhos favorito. Eu só tenho a agradecer, e vamos ver o que será do futuro do Lanterna Verde. Espero que não caia no limbo que ele ficou na década de 80 e 90, né? Bom. E vamos ver o que o Geoff Johns vai fazer agora também. Ah, é, porque vai pegar mais títulos, né? Com certeza. Acredito que venha um título solo do Shazam. Vamos ver. Interessante, por que não? Bom, inicialmente esses foram os recados. Então vamos partir agora para os e-mails do nosso podcast, recebendo feedback sobre Friends. Começando pelo Kleber Yamasato, que mandou apenas o chute dele, que foi: eu acredito que o próximo cast vai ser sobre HQs versus mangás. Só isso ficou evidente para mim com essas dicas. E ele realmente acertou. Não é bem um versus de competição, mas na verdade é um comparativo. Mas tá valendo, você acertou. Parabéns, você levou os seus 15 pontinhos para casa. Sim, com certeza. Com certeza. Até porque se a gente vê as dicas da semana passada, né? Era Japão, Estados Unidos e Gibi. Eu acho que tá bem evidente, né? Falar que é mangás e comics. Exatamente, então parabéns. Não versus, né? Mas não é, não, não comparamos, apesar da Fer. A Fer tentar, ela tentou. Olha só, ela vai ficar, né, brava se ouvir isso. Tentou colocar polêmica no cast. Mas o importante é que nós conseguimos fazer esse cast. Muito obrigado pelo seu chute, Kleber. E agora vamos ao e-mail do Roberto de Oliveira Zurita, né, Sérgio? Sim, o Fujin. E o e-mail dele: olá, Peixes Casters. Viramos Peixes Casters. Que legal, hein? Mais uma derivação do Projeto X, com algo melhor que o Peixes. Peixes, com certeza. Né? Peixes, não somos mais peixes. Bom, olá, Peixes Casters. Aqui quem fala é o Fujin e estou aqui para defender o Mugi. Ih, lá vem. O Mugi estava 100% certo em ser fanboy de Friends. A série é ótima, perfeita, definitiva e tudo mais. E sobre o Chandler ser um vagabundo... You couldn't be more wrong. You can try, but you'll not be successful. Espero que alguém na face da Terra lembre disso. O Chandler, além de ser um analista de sistema, ele já foi um repórter, acho, na linha de tempo imaginária. Além de ser estagiário em uma companhia de propaganda. Quem não se lembra do comercial de sapatos? Além disso, várias vezes o Chandler foi flagrado em seu habitat de trabalho, como naquele em que a Phoebe vira sua secretária... Ou naquele de Natal. Ou também naquele em que o Chandler fica bravo com seu chefe, pois ele fica batendo na sua bunda. Eu lembro desses episódios. Esse episódio é muito bom. Esse que ele bate na bunda. Bom, sobre os episódios perdidos, eu acho que eles existem mesmo, porque todos os meus anos de Friend Maníaco, eu nunca vi aquele episódio de futebol americano. Olha. Que eu tive sorte de achar em um DVD que eu aluguei na locadora muito tempo atrás. Como você não viu, cara? Nossa, eu vi. É o que eles jogam, futebol americano. Pois é, aí fica a Mônica brigando com todo mundo, né? A Taça Geller, não é? A Taça Geller. A Taça Geller. Ela fica dando ordem pra todo mundo. É muito bom. Muito bom. É, bem, é isso. Eu gostaria de colocar todos os melhores momentos de Friends. Mas é impossível colocar em um único e-mail. Cara, é realmente botar todos os melhores momentos de Friends não dá, cara. Puta. Não, tem um monte. E eu tenho minha lista também, cara, de meus momentos. Bom, mas pra fechar o e-mail dele, aqui vão os meus chutes para o próximo cast. Mangá. É um gibi japonês com as suas origens baseadas nos gibis americanos. Adaptações de gibis americanos para animes. Não sei se é bom, só ouvi falar. E por fim, comics e mangás. Vai que dá, né? Olha, acertou no terceiro chute. Acertou na última, até porque se a gente fosse falar de gibis americanos que viraram animes, a gente ia falar daqueles da Marvel, que merda. Não, dá não. Deixa pra lá. Madhouse. Pô, Madhouse. Tava precisando de uma grana, né? Porque, nossa... Pô, mas ele tá defendendo o Mugi, cara. Como assim? O Mugi não trabalha. O Mugi não trabalha e nem o Chandler. Por mais que ele esteja no escritório, ele não trabalha. Você não entende? Ele não trabalha. Não. Não há nada que comprove isso. Eu quero fotos ou fake. Pois é, verdade. Além disso, nós tivemos o Rafael Taira, que entrou no modo on fire de comentário e mandar e-mails para nós. Muitos comentários, muitos e-mails. Começando com gostei muito do cast, ficou muito engraçado. O trecho preferido de história de Friends é quando o Joey pega a Rachel. Isso na nona temporada, seja, se não me engano. Que... Sim, na penúltima. Isso. Meu personagem favorito são Joey e Phoebe. Uma coisa que deu um plot twist na vida foi quando tive um professor de inglês que era muito parecido com o Ross. Ele também não pegava muita mulher. Ainda por cima ele gostava de Friends. Olha só, Inception. Poxa, né? Porém, ele não gostava muito quando comparavam ele com o Ross. Por que será, né? A gente falou tão bem do Ross. Tão bem. Ah, imagina, o Ross não tem nada de estranho, só isso, né? Não. Uh-huh. O Nagi, lembra disso? O Nagi, é. Gostava muito de discutir Friends, né? Porque que passava na televisão aberta e na paga. Quando eu assistia, estava entre a sétima série e o segundo colegial. Ou seja, entre 2003 e 2005. Sobre as dicas, gibi, Estados Unidos e Japão. Acho que o próximo podcast será sobre Tokusatsu. Caraca. Porque Tokusatsu veio do Japão. Estados Unidos veio do Japão. Estados Unidos porque alguns Tokusatsu foram americanizados. Sentai que virou Power Ranger. Metal Hero que virou VR Trooper. Godzilla que virou Godzilla 2000. E gibi porque teve muitos tokusatsu que foram baseados em gibis e mangás. Infelizmente você não acertou dessa vez. Não é um cast sobre tokusatsu. É, eu acho não que é. Ele chutou tokusatsu porque eu botei trilha de tokusatsu no último caixa de entrada, cara. Então, não é bem. Então, a gente falou da trilha, mas também não é uma regra, tá, gente? Pra não achar que toda vez a trilha vai né? É só vontade do editor mesmo. Tem jeito. Exatamente. Pode ser que a trilha tenha a ver. Pode ser que não. Pode ser que seja de propósito, pode ser que seja uma tentativa de achar que vocês achem que é, mas não é. É. Apesar que o Taira também mandou um outro e-mail, né? Mas basicamente o que importa é falar assim, que no... a outra dica que ele mandou talvez seja Wolverine. Olha só, cara. Que é uma tentativa interessante, porque ele faz parte de um quadrinho americano. É, porque ele viveu nos Estados Unidos, ele viveu no Japão e gibi, né? Ele é de um gibi. Mas não é Wolverine realmente. Também, Otaira. Não é Wolverine, não é um cast sobre o Wolverine. Uhum. Não é. Nem sobre o Nazi, que é o Wolverine brasileiro. Pois é. Mas além disso, tivemos um e-mail que eu acho meio bizarro. Esse cara me deixou meio assustado, eu tô meio... Ah, o próximo e-mail então é do Diego Messias, o Salsichão, o cara que mandou o cabeça aí pra aquele lugar, né? É, o cara que tá beleza. Com raiva de mim, o cara tá com raiva porque a dica... Porque eu facilitei demais a dica, eu facilitei. Olha que a gente explicou direitinho, né, as dicas subliminares que você deu, cara. Implícitas, né? Dicas de amigo. Caraca, eu facilitei, o cara ficou bravo. Bom, em minha defesa, jamais acertaria. Só vi alguns episódios de Friends quando estava jogado no sofá. Mas mesmo assim foram bem poucos. Agora estou um pouco mais motivado a ver, mas parece que a faculdade não vai deixar. Não sou hater do cabeça. Até gosto da contribuição que ele dá para o podcast. Porém tenho planos para uma dele. cabeça tenha medo do salsichão, cara. Puta merda. Eu não posso passar pra barraca de cachorro quente, eu já fico meio tenso. Eu já começo, eu já passo rápido. Sobre a ideia de deixar o Mug de fora de um cast de One Piece, cara, seria desumano. Acho que se vocês fizerem isso, ele vai perseguir e assassinar vocês lenta e dolorosamente. Ou simplesmente se trancar no quarto e chorar igual criança emburrada. Eu acho que é mais a segunda opção, viu? Eu também acho que a segunda é bem provável. Ou então ele derruba o site. Ah, é verdade. Ele, ele que paga o servidor, então ele derruba o site, né? Bom, nada mais pra falar. Então falou aí, pessoal. É, observação. Os poderes do Messias são muito importantes para uma afinidade de assuntos do universo. E não devem ser usados para fins pífios, como adivinhações. Que eu considero particularmente difíceis. Será que o Cabeça vai pensar duas vezes antes de comer salsicha agora? E aí, Cabeça? Meu Deus, não, já não como mais salsicha. Vou deixar de comer porque fiquei com medo. Tenho medo da minha alma e do que vai acontecer comigo. Que beleza, hein? Que beleza. Que beleza, vou mudar de nome, de cidade, de RG. Bom, e tivemos também o e-mail do Dex, que mandou o seu chute. Ele falou o seguinte: esse será meu primeiro e-mail da semana, apenas com chute, pois quero garantir 15 pontinhos caso eu acerte. É, 15 pontinhos você não vai garantir, o Dex, porque tem um monte de gente que acertou. Foi lento, Dex. Ele chutou primeiramente Comics vs Mangá. Ele falou: Estados Unidos, Japão, Gibi, considerando que, apesar das publicações ser quase a mesma, há muitas diferenças entre elas, seja em formato, estilo, narrativo ou enredo. Olha, ele até entendeu qual que era a ideia do cast, olha só. Perfeito. Qualquer coisa, eu mando posteriormente outro chute e o e-mail relativo ao cast de Digimon. E sobre o de Friends, que ele não tinha mandado. Abraço, Dex. Poxa, Dex, brigadão. Parabéns, você acertou. Acertou até a ideia do cast. Realmente você teve aí um insight. Pena que você não foi tão rápido. Uma pena. Continuando então agora com os comentários, que nós também tentamos ler sempre que possível, sempre que a caixa de entrada não fica gigante, né? Com certeza, já tem dois do Rafael Tyre aqui, ó. Uma que ele falando assim, que ele percebeu a música do Backstreet Boys na trilha. E Cabeça? Então, olha só, primeiro que assim, a minha ideia era trilhar o cast com músicas, em maioria, porque não foram todas, tá? Em grande parte com músicas que estouraram, que fizeram sucesso entre década de 90 e 2000, o período em que Friends foi lançado lá fora, né? Ah, e aí não tinha como deixar de fora Backstreet Boys, né? Que assim, pode ser meio gay, mas é divertido, só era uma banda boa na época. Cara, eu sei lá, tem tanta trilha passando, ele foi reparar justo na Backstreet Boys. Backstreet Boys, né, cara? Porra, por que ele reparou nisso? Mas eu coloquei outras coisas, qualquer coisa boa também, vocês podem dar uma olhada, eu coloquei Gorillaz, eu coloquei Santana, coloquei muita coisa boa aí, eu acho que vale a pena, não se atente apenas a Backstreet Boys. É, o Kiba falou, ele botou Maroon 5, pô, dá um desconto. Botei Maroon 5, This Love, e coloquei Shihaya nos erros e o Haters Gonna Hate. É, isso. As duas de Shihaya, não quero saber. É, e outro comentário dele, ele falou assim que das temporadas diferentes, só viu na ordem cronológica da 8ª à 10ª, e as melhores séries que ele viu na vida são Friends, Seinfeld, Knight Rider e Chapolin. Knight Rider é o do carro. Isso, exatamente. Como que é o nome em português? Ah, eu não lembro agora, cara. Eu lembro que tinha o David Hasselhoff, a série antiga dele. É, então. O cara do Baywatch lá. Acho que era Super Máquina, não era? Super Máquina, isso. A Super Máquina, caramba. E eu sei que em português de Portugal era O Justiceiro. Nossa. Vai entender. E pensar que tem um cara do SOS Malibu lá na série lá. Muito estranho. Meu Deus. Não faz sentido, Deus. Mas tudo bem. Bom, além disso, tivemos o comentário do Trynaut, que manda e-mails e comenta, e ele falou, olha só, polêmica, veio polemizar. Ele falou, gosto da 11ª temporada de Friends, que se chama How I Met Your Mother. Olha aí. A Fer concorda com isso. Olha só. Mas olha só, polêmica. Polêmica, os fãs de Friends vão ficar nervosos. Os fãs de Seinfeld, que acham que Friends não é tudo isso, muito menos How I Met Your Mother, vão ficar nervosos. Meu Deus, mas How I Met Your Mother é muito bom também. Eu tô assistindo agora, realmente é excelente. Oh, tem na Netflix, né? Ah, sim, tem na Netflix até a 6ª temporada. E Friends vai vir. E Friends vai ter na Netflix também, na 1ª/5ª temporada. Ó, olha aí, Netflix. Gente. Aproveitem enquanto vocês podem assistir Friends quase completo. E jabá gratuito pra Netflix. Tá bom. É, espera. Quem sabe a gente não ganha o repasse. Só que não. Só que não. Além disso, tivemos o comentário da Kezia Lima, não é, Seiji? Isso. Fizeram bullying com o Mug. E não gostei desse Nerdmaster, não. Como fazer bullying com o Mug? É legal trollar o Mug. Pô, é a nossa função. E o Nerdmaster veio e ele entrou na pegada. Ele entendeu o conceito. Cara, você viu a quantidade de erros desse podcast? 10 erros. 10 envolvendo o Mug. Porra. Todos envolvendo o Mug. O Mug estava impossível naquele podcast. Cara, não... não foi culpa nossa, ele faz sozinho. A gente, não é a gente que força a situação. Acontece. Não foi a gente que escreveu o processador daquele jeito na pauta, né? Aquilo é real, gente. Vocês entenderam? Aquilo não é sacanagem. Foi mesmo. Matou todo mundo, cara. Aquilo é real. E além disso, um abração pra Rafaela Bueno, que mandou um e-mail gigante de Pokémon. Excelente e-mail, brigadão. A gente não vai ler aqui, porque senão a caixa de entrada vai ficar extensa demais. Dificultando esse, mas brigadão, a gente leu. Muito obrigado. Então, esses foram os comentários. A gente agradece a todo mundo que comentou, que mandou e-mail. A gente espera agora um feedback desse cast, que a gente fez um cast diferente, um cast mais informativo. Não, sem perder o senso de humor, logicamente. A gente tentou dar um enfoque diferente, trazer uma coisa com informação, uma coisa opinativa. Vamos ver se vocês gostam do formato. Mandem e-mails, comentem. E vamos então agora à dica. As dicas da semana passada, dessa semana, da semana que vem. Bom, a dica da semana passada, acho que todo mundo já entendeu, a gente não vai precisar explicar muito. Japão, Estados Unidos, gibi. O gibi do Japão é o mangá. O gibi dos Estados Unidos é a HQ, é o quadrinho. Ou comics, né? Fala. Ou comics, um, e o comparando um e o outro, que são os dois maiores mercados do mundo. Não tinha muito segredo, né? É uma dica fácil. Uma dica fácil. Então, essa semana a gente ajuda a complicar um pouquinho mais. Não, não tá difícil. Ou não, né? Não sei. Não tá difícil, tá? Não tá difícil. Não é War King, não é nada desse nível. É, longe disso, por favor. Mas é assim, tá. Eu acho que não tá difícil, não. As dicas são as seguintes. As seguintes. Dinossauros. Cores. 20 anos. Lembrando, dinossauros é o que o Dex escava. Com certeza. Tá? Só pra não perder a chance de falar, ele escava dinossauro. E não é um podcast de arqueologia, viu, Dex? Não é um podcast sobre arqueologia, tá, Dex? Não é. Arqueólogos e seus dinossauros, não. É um podcast fácil, temos convidados. Sim. Né? Falando, aproveitando, deixando aí, temos convidados. 2 horas de duração esse podcast. Exatamente. Sem caixa de entrada, lógico. Temos convidados tão bons quanto robôs gigantes. Entendedores entenderão. Que beleza, né? Então, só lembrando, pessoal, que a gente grava a caixa de entrada na quarta-feira, entre as 8 e 9 horas. Então, se você mandar o seu e-mail depois desse horário, tá, tem uma chance de ele acabar não sendo lido no próximo. Então, tenta mandar um pouco antes, que a gente vai fazer um esforço para ler todos os e-mails e comentários que chegarem. Com certeza. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem agora com os erros, que eu acredito que tenham erros nesse podcast. Acho que teve erro, sim. Se não tiver, a gente é muito bom e não erra. Tem erros, sim. Então tem erros. Muito obrigado e até semana que vem. Falou, pessoal. Falou, gente. Tadão. Cabeça. Oi. Para leigos que nem eu e assim, pessoas idiotas e ignorantes, que galgado? Ai, meu Deus do céu. Alguém põe isso nos erros, pelo amor de Deus. Caraca. Sério, você não tem nem ideia, assim. Do. Galgar. Tu não sabe o que é galgar, Mugi, sério. Como que eu posso colocar? Tem que estar preso, tem que estar junto. Eu não. Cara, é uma palavra que eu uso tão inconsciente que eu não consigo te dar uma definição galgar pra você entender. Seria então, galgar seria acender, não seria? Ir para frente. Galgar. Alcançar, subir. É. Uma coisa... Acender. Então ele tem que estar preso. É quando se for atingir uma meta, entendeu? Mais ou menos isso. Alcançar, entendi. Toda a população japonesa lê mangá, entendeu? É uma coisa que qualquer pessoa de qualquer idade tá ali e lê mangá. Existem perfis... É, na verdade não é todos, mas... Mugi, é tipo 90% da sociedade japonesa que lê mangá. Ah lá. De novo, como eu falo sempre, todos os dias, Mugi, não se faça de idiota. Por favor, né? Você entendeu o que ela quis dizer. Agora... Não se faça de idiota. Sabe uma coisa, em off, sabe uma coisa que eu reparei? A gente tá fazendo esse comparativo, né? E quando a gente fala de HQ, a gente só falou em DC, velho. A gente vai... Eu falei do Capitão América, eu falei. É verdade, ó. O Cabeça agora... falou. Eu falei, pra ser justo. A gente já diminui o escopo de pessoas que acompanham quadrinhos regularmente. Pausa, pausa. E a gente sabe... Mugi, tu sabe que é escopo, né? Sei, ah. Porra, tu perguntou o que era Galgar, né? Depois do Galgar, né? Você escreveu processar com SSS? Ah. Né? Essas porras é pro erro.